A volta da rainha Dúvida Primeira. De nada duvida quem nada sabe. Hoje, quem vai ao ar perde o lugar. Ou... Porque respiramos. Meus amigos, o Rei Sabidão I e seu espelho biotrônico já resolveram as duas primeiras dúvidas da charada. Eu ouço ar, o esforço da noite sofrida dá pra rir e chorar. Lembram? Com isso, eles lideram a Guerra do Golfo pelo Império das TV Ilusões do planeta Gandaia por 2-0. Hoje eles vão enfrentar a terceira dúvida. E será que vão marcar mais um ponto? Pela rainha, isso não seria bom, pois assim o rei voltaria à sua vidinha fácil e a jogar golfe o dia todo. Por outro lado, não se deve subestimar a inteligência maldosa do Dr. Sadomor, que quer completar a sua coleção de impérios de TV Ilusões, custe o que custar. Atenção! Alarme geral! Alarme geral! Poluição atmosférica do planeta Gandaia em estado crítico! Atenção! Estado crítico! Tá bem, já ouvi. Resolva a situação como sempre. Não consigo porque a concentração dos gases venenosos está muito alta e os mecanismos de controle não reagem. Que alarme é esse? Que alarme é esse, meu bem? Poluição crítica na Gandaia? E o espelho diz que não consegue resolver o problema? Mas como não? Já não se parou com o trânsito, com a poluição industrial, etc. Não, muitos gandaianos não estão respeitando, como sempre, os avisos de perigo, nem as leis básicas da natureza. Bem, o azar é deles. O que importa é que nós aqui nunca vamos passar mal, porque o nosso palácio é a redoma de proteção mais perfeita de todo o planeta. Mas será que a nossa redoma vai funcionar sempre, querido? Claro, rainha. Além disso, não esqueça do dinheiro que fazemos com a poluição. Afinal, a nossa indústria de filtros e de máscaras é a que mais tem crescido. É a que mais nos tem enriquecido. E graças ao monopólio dessa tecnologia que não preciso fazer mais nada. Só jogar golfe o dia inteiro e levar essa vidinha gostosa. Ah, coisa boa. Mas, peraí, golfe? Oh, tá ouvindo? O alarme parou de tocar. É, mas acabei me lembrando da nossa guerra do golfe e de que preciso resolver a terceira dúvida do Dr. Sadomor, senão... Ah, é mesmo. Agora eu sei. Eu estava sentindo falta de alguma coisa. E eu acho que era o Dr. Sadomor. Será que não era daquele seu nobre assistente, o Mirrobô Pilantra? Ora, Benzinho, não seja tão ácido assim com ele. Afinal... Nem seja você tão vidrada no doutor, porque... Porque o quê? Porque senão a gente pode se dar mal. A gente não. Você sim. Pois você é que vai perder as suas bolas, tacos e buracos de golfe, e não eu. E você vai perder a sua parte mais preciosa, o Império das TV Ilusões. Quem te disse isso? Ora, eu, é claro. Pois aqui é que você está muito enganado, meu caro. Enganado como? Nem parece que já foi o Doutor Sabe Muito um dia, e que é o atual Rei Sabidão o Primeiro. O que tem isso a ver? Ora, meu sabichão, muito simples. Se você perder a aposta... Eu me mando com o Dr. Sadomor, ora. Essa eu pago pra ver. Além do que, quem diz que eu vou perder? Logo eu e logo pra esse doutorzinho? Não sou eu que estou liderando a guerra por 2-0? Olha, cuidado, hein? Quem ri por último, ri melhor, diz o ditado. Ora, querida, vou mostrar pra você de novo que eu, Rei Sabidão Primeiro, não perco pra ninguém, muito menos pra essa duplinha galáctica medíocre, tá bem? Espelho biotrônico, como é mesmo a charada e a terceira dúvida? O Mirrobô falou o seguinte... Eu ouço o ar, o esforço da noite sofrida dá pra rir e chorar. Isso mesmo. Já vimos o porquê da fala, da audição, e agora deve ser... Deve ser... Sobre o que mesmo, espelhinho do coração? Ora, essa até eu sei. Deve ser sobre o ar, não é? Eu ouço o ar. É claro! Como é que eu não fui desconfiar? Como claro? Eu, por acaso, nunca ouvi o ar, ora. O ar, no caso, minha cara, é a atmosfera, compreende? Tá, eu sou a dúvida primeira, mas não sou burra, ora. Só que nunca vi alguém ouvindo o ar. Ou você já ouviu? Bem, não fique brabinha, querida, tá? Não foi isso que eu quis dizer. Eu ouço o ar, é só uma charada. Charada? Tá aparecendo mais, é uma piada. Mas peraí, vamos ouvir primeiro o que o espelhinho biotrônico tem arquivado sobre o ar, tá? E depois se vê o resto. Tá bem, não se fala mais sobre isso, tá? Você acha que está preparado para responder a dúvida ao Dr. Sadomor? É, eu acho que sim. Então, espelhinho, que tal? Eu sou o auge da tecnologia cibernética. Sou televisor, computador... Não é isso que eu quero saber, ora. Isso eu já sei até mais do que de cor. Quero saber algo sobre o ar. Estou fora do ar. Essa não. Como fora do ar? O que é isso? Em matéria de ar, não tenho nada a registrar, com uma só exceção. Como é a sua mistura quando se fala de poluição? Essa rima tá parecendo obra de uma maquineta que eu bem conheço. O quê? Você acha que... Mas não é possível. Não sei, não, mas tudo indica que sim. Quem vai ao ar perde o lugar. Estou fora do ar porque gosto de construir castelos no ar. É, eu acho que o seu espelhinho pirou completamente. Deve ter acontecido alguma coisa com ele. Acho melhor chamar o Dr. Sadomor para se resolver logo a questão. Isso, uma grande ideia. Pois então que venha o doutor, por favor. Mandaram me chamar, eis que me manifesto só pela força do meu faro. E eu também, me roubou pilantra, não poderia deixar de aparecer, é claro. Oi, doutor, há quanto tempo, hein? Como vai, tudo bem? Mas é claro, minha cara, principalmente quando a vejo. Sem esquecer de mim, seu assistente, oh, doce e belo ensejo. É hoje que eu te esmago, seu cara de percevejo. Mas que bom que você reapareceu, meu caro doutor. Ora, não seja por isso, sabidão. Você sabe que estou sempre ao seu inteiro dispor. E por onde passamos, deixamos aquele rastro de horror. Muito engraçadinho mesmo esse seu assistente. Igualzinho uma lata de sardinha que eu tinha. Ai, doutor, como é bom sentir os ares de sua graça. Claro, querida. Mas não é só você, não, que eu quero... Pois na guerra do golfe já estamos perdendo de 2-0. É, e hoje eu vou ampliar para 3 o placar, pronunciando aquela goleada, podem crer. Pois então resolva a terceira dúvida, que aí vamos ver. Bem. Espelho biotrônico, diga lá tudo o que você sabe sobre o ar, por favor, tá? Quem vai ao ar perde o lugar. Estou fora do ar porque gosto de construir castelos no ar. E então, doutor, o que está acontecendo com o seu milagre cibernético, com a mais perfeita tecnologia da sua realidade virtual, Gandayana? Quem vai ao ar perde o lugar. Estou fora do ar porque gosto de construir castelos no ar. Estou fora do ar. Pois você que o diga, meu caro. Isso tá cheirando a obra sua. E aí não tem reparo. É a realidade nua e crua. Nua, nua? O que foi? Alguém está falando de mim, por acaso? Que nada, querido. O problema é com o espelho. Mas, espelho ou não espelho, onde foi parar todo o seu saber, meu bem? Pois é. E não vai ser por um simples ar que eu vou perder essa parada. Deixe-me ver... Desista, meu caro sabidão, porque desta vez você perdeu. A sorte nem sempre é eterna. E o azar também é seu. Mas eu daria uma terça parte do meu império das TV-ilusões para saber o que andou acontecendo com o espelho biotrônico. Ah, não, querido, essa não. Prefiro dar em troca uma terça parte do meu coração. Mas não do império das TV-ilusões. Bem, Vocês podem decidir com calma essa questão, está bem? Enquanto a gente se afasta por instantes. Até breve. E retirantes que somos, vamos saindo de leve. Quem imaginaria, não é, amigos? Que o espelho biotrônico iria pifar. E por quê? Que feitiço estaria rondando o ar da Gandaia? Haverá, por acaso, uma ligação entre a grave crise ambiental, entre a poluição atmosférica do planeta e o fora do ar do espelho milagroso? O que significa, aliás, estar fora do ar? E por que, afinal, o ar é tão importante? Bem, nesse meio tempo, o rei e a rainha acertaram um plano e chamaram a dupla infernal de volta. Mandaram me chamar, eis que me manifesto, só pela força do meu faro. E eu também, me roubou pilantra. Não poderia deixar de aparecer, é claro. Ótimo, mesmo sem o espelho biotrônico, resolvo fácil a charada. O ar é um fluido transparente, inodoro, insípido, que constitui a atmosfera do planeta. Viu só? E eu ainda duvidava da sua capacidade. Também pudera, com essa idade. Você copiou bem essa definição de um dicionário, sabidão. Mas agora me diga, sem olhar no papel, como é composto o ar. Bem, pois é. Eu sei que ele tem oxigênio e que toda a vida da Gandaia depende do oxigênio. E quais são os outros gases? Tem nitrogênio, azoto, então, argônio. Certo. E por que respiramos? Agora sim que eu quero ver. Já podemos ir nos preparando, que ele não vai saber. Nós respiramos porque... Porque... Diga lá, espelhinho meu, me ajuda. Quem vai ao mar é o lugar. Estou fora do ar porque gosto de construir castelos no ar. Castelos no ar, fora do ar, digo coisas no ar. Ih, agora pirou mesmo de vez o pobre coitado. Reconheçam então que essa dúvida não foi respondida, certo? E que assim o placar fica 2-1 e já chegamos mais perto. Está bem, está bem. Mas vocês não vão fazer esse ponto assim na marra, ora. Para emplacá-lo, terão que dizer como é a resposta certa, é lógico. Ok, sabidão. Não nos custa nada abrir uma exceção. E o Mirobô Pilantra sabe a resposta com a mais perfeita exatidão. O ar é uma das bases da vida. Um de seus gases, o oxigênio, é um dos elementos mais importantes das células. O pulmão é o órgão que mistura o oxigênio ao sangue. E através do sangue, ele é distribuído por todo o corpo. E aí? Gostaram da resposta? Eu não sei, não. Pra mim ainda está incompleta. Então mande mais detalhes, meu caro assistente. Sem ar, não há ser que se sustente. O ar é a base da respiração. É a energia da vida. Quem sabe respirar bem, vive com mais saúde. E o que significa poluição? Ah, querido, o que importa isso agora, nessa situação? Bem, é que eu quero ver se esse me roubou pilantra aprendeu bem o que ele disse. É claro, sabidão. Afinal, não sou nenhum simples aprendiz. A poluição ameaça a sobrevivência de muitos seres, mas sobretudo a do ser humano. Existe uma relação muito grande entre respiração e saúde. Através da respiração, pode-se influir na nossa maneira de sentir e ser. Saber aspirar o ar e expirá-lo de maneira calma e controlada é um dos segredos do bem viver. Chega, chega, me roubou pilantra! Que você não está fazendo jus ao seu nome. Imagina se os gandaianos aprendem a respirar direito, o que seria da nossa maldade, não é, sabidão? Eu já sabia disso um dia, mas acabei esquecendo. Ora, eu não vivo dizendo que é pra você jogar menos golfe e se ocupar mais com as coisas importantes da vida do nosso reino? Ah, lá vem você de novo com a sua ladainha. Eu não quero me meter, mas aconselho a tomar cuidado, senão ela ainda acaba sendo minha. Sua? Quem? A vitória final, é claro! Ou você pensou o quê? Ah, doutor, eu pensei que... Fosse a rainha! Bem, gente, está certo. Hoje não foi a minha vez, reconheço, mas... Diga lá, doutor. O que você andou fazendo com o meu espelhinho biotrônico, hein? Ah, meu caro, você acha que vou abrir o jogo logo agora? Sou o Dr. Sadomor, não um paspalhão. E se preparem que ainda temos muitos outros golpes à mão. Mas isso é jogo sujo, ora bolas. E você faz o quê, querido? Não tenho o que reclamar. Estou reativando minha central cibernética. Este foi um aviso da central mais forte e poderosa da nova realidade virtual da Gandaia. O Império das Tevilusões. Tá aí, Sabidão. O seu espelhinho biotrônico voltou a trabalhar. Tarde demais, pois agora dá duas respostas a uma no placar. E a gente, por hoje, vai indo então bem de leve. Digira bem sua derrota, Sabidão. E até breve. Eu ainda te amasso, sua caixa de papelão eletrônica. Pois é, amigos. Vocês ainda esperavam que o doutor fosse marcar uma resposta certa nessa guerra do golfe pelo Império das Tevilusões? Bem, quanto ao dito jogo sujo, não sei não. Será que vocês sabem? E o que vocês acham? Será que a dupla maldosa vai aproveitar o embalo e empatar o jogo? Não perca o próximo capítulo, porque é o que poderemos ficar sabendo. Até lá então, amigos. De nada duvida quem nada sabe. Este seriado foi mais uma produção do Serviço de Transcrição da Deutsche Welle, Colônia, Alemanha.